Bastante elogiado em suas performances, o grupo sempre cativou o público com as músicas do excelente álbum Estamos de Luto. Agora com vocês, Detenção Sem Muro, Facção Central. Eduardo, Dundum, DJ Eric 12, nós viemos da Zona Sul de São Paulo trazer um passado violento. De repente, Dundum foi um mano que assinou um 12, tem umas experiências pra trazer pra você. Eu sou um cara que, infelizmente, tô aqui hoje porque minha mãe um dia pediu esmola pra que eu pudesse comer. Então, de repente, muita gente fala que o facção é pesado, mas não é, que nosso cotidiano, de repente, é assim. Aqui do meu X eu disparo minha PT mental. Eu sou detido que pensa, eu sou o crime hediondo do código penal. Eu sou o mano fumando crack, o mendigo no viaduto, detento na prisão. Do revólver, cocaína, parte pobre, enterro, velório, a minha detenção. Quero fugir daqui. Quero fugir daqui. Eu quero fugir daqui. Quero fugir da detenção sem muro. Vem, carcereiro, faça favor. Vou te explicar meu veneno, o meu artigo. A bronca que me condenou, a minha casa já caiu faz um tempo. Uns 20 anos pode crer, maluco pelo menos. Dei falha, nasce pobre presidiário. Na detenção sem muro no nosso único sistema, o carcerário. Acorrentado às drogas, vítima da cocaína. Encarcerado no caminho sem perspectiva. Eu nasci nisso, vivo nisso e vou morrer aqui. E até mesmo no inferno essa prisão imaginária vai me perseguir. Se liga aí, bate meu DVC. Tô pedindo, não interessa o lugar. Sou fugitivo, é marca de nascença, é um passado que não se apaga. Vim do revólver, cocaína, bate pobre. Minha detenção, além da bala, infelizmente eu tenho rótulo na testa, presidiário. Um revelado sem refém aliado, um pulso algemado, um homicida criado. Pra enterrar ou pra ser enterrado, não vejo grades nem portões de ferro. Por mais que eu corra, nem chego nos muros. Algo me prende aqui, a fuga é impossível. Que porra, detenção sem muro, meu maldito mundo. Alta periculosidade, segurança máxima, armada até os dentes. Várias no pente, revoltado, caralho, vou dar meus tiros, tô trepado. Vou dar motivo pra ser condenado, não quero que nenhum cambé me mate. Eu tô a tampa de cadeia, crack. Quero estudo, escola pra todos os manos. Eu quero pra parte pobre, dignidade, um tratamento humano. Prisão perpétua, preso fulano. Pode crer, descarreguei, sentei o dedo. E aí, mano, qual que é minha pena? Então, juiz, quantos anos? Pena máxima de ponta a ponta. Regime trancado, martelo batido, caso seguinte. Caiu a casa, Eduardo. O tratamento é rígido, existem leis e regras. Tiro, DP, velório, assim a gente se regenera. Foda-se escola, formação, mago. Respeito, detento daqui, só tem direito a enterro. Cachimbo de crack, acesso à maldade, revolver à vontade. Droga, álcool por toda parte. Não vejo grades, mas eu sei que é o meu pavilhão. Eu tô cercado por guardas armados, sem liberdade. Nascido no inferno, me transformando em diabo. De cada 10 daqui, 5 na cadeia, 5 finados. Recarcereiro, faz um tempo que eu vou nessa. Toque de recolher, na sequência vem de troca de ideia. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Ser preso aqui é foda. Fugir daqui. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Ser preso aqui é foda. Fugir daqui. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Ser preso aqui é foda. Fugir daqui. Detenção sem muro, quero fugir daqui. Preso aqui é foda, foda. Pode crer, mano, quero fugir daqui. Me imagino entre grades e muros, arames farpados, Rottweiler, pastor alemão. Escopeta engatilhada e eu, no pátio do pavilhão. Encarcereira, minha cela tá lotada. Vários doentes, AIDS, várias almas desorientadas. No crucifixo, meu único mano, o aliado de todas. Só ele que não me deixou falando. Quantos dias pra fugir daqui? E tô ligado que não posso ir. Olha o Dundum ali, estirado no chão. 3 tiros no peito, na cabeça, rota sem perdão. na escolha a própria morte. Ladrão na mão da polícia, pobre morre como pobre. Num barraco semi-construído, orgulho destruído. ML. Caixão doado, que final fudido. É impossível me livrar disso. Eu me recordo quantas fugas deram em nada. Detento armado no crime, cabeça premiada, mão algemada. Finado na vaca, destino incerto, rumo ao inferno. Eu forço a mente, mas não lembro, mano, que deu fuga. Algum fulano até tentou, mas fracassou na PT. De um filho da puta. O sol daqui não é quadrado em forma de caixão. Resistem grades, mas sepultura aqui na detenção. Não há distinção de idade, sexo, cor. Preto, branco, pivete, sejam bem-vindos ao nosso corredor. Eu vou botar fogo no colchão. Eu vou buscar refém. Quero a presença de um juiz aqui. Tenho direitos também. Rebelião na minha mente. Sangue e ódio, eu cumpri a risca minhas exigências. Hoje a prepara a lista dos óbitos. Número 1. Recuperação aos detentos das grades de ferro. Número 2. Chega de cadáver. Eu quero um break no cemitério. Eu quero usufruir dos tais direitos humanos. Número 4. Campo é desarmado e bem longe dos mandos. Pode crer. Encarcerera cima. Pode crer. Se eu não der fuga na noitada, amanhã a gente se vê. Detenção seguro. Quero fugir daqui. Ser preso aqui é foda. Fugir daqui. Detenção seguro. Quero fugir daqui. Ser preso aqui é foda. Fugir daqui. Detenção seguro. Aqui é foda, fugir daqui, detenção seguro. Quero fugir daqui. Ser preso aqui é foda. Pode crer, mano. Quero fugir daqui. É isso aí, rapaziada. Valeu pela atenção de todo mundo.